Aí a gente ouviu na sequência Rigoná, aquela do Jobim e Zélia Duncan com Jura Secreta, e agora sim, estamos aqui no estúdio com Plácido Oliveira, estamos também com Lívia Ellen aqui nos nossos estúdios para bater um papo com a gente. Quinta-feira, nosso ouvinte já sabe, é um dia que a gente reserva. Nos últimos meses a gente teve um período assim que a gente não trouxe muita gente, mas nesse, de um mês para cá já vieram algumas pessoas já que bateram um papo com a gente, e hoje quem está conosco é Lívia Ellen, uma das selecionadas do Toca Autoral, que é um dos projetos tocados aí pelo Plácido Oliveira, estão aqui conosco. Lívia, muito bom dia, seja bem-vinda, é uma satisfação conhecê-la e já conhecê-la aqui no nosso estúdio da nossa Rádio Câmara. Para a gente é sempre um prazer abrir espaço para os nossos produtores locais. Da Rádio Câmara, muito bom estar aqui com vocês. Liberem estar na casa representando aí a galera, a família do hip hop de Conquista. Tá certo, essa é a Lívia Ellen. Plácido também está aqui. Plácido, muito bom dia, de volta já quase de casa aqui com a gente e é muito bom poder recebê-lo e para a gente ir trocando ideias sobre o que está sendo produzido aqui na nossa queridíssima Vitória da Conquista. Bom dia, Guilherme, bom dia, Conquista Sudoeste. Pois é, né, a Rádio Câmara já virou quintal de casa, caminho de roça. E pois é, a gente teve aí no início do... alguns meses atrás, né? Talvez uns 3, 4 meses atrás, para anunciar a seleção do projeto Toca Autoral, né? A segunda temporada do projeto Toca Autoral, que é um subprojeto do Memória Musical do Sudoeste da Bahia. E a gente fez uma seleção pública, né? Uma chamada aberta para que artistas musicais da região, autorais, se candidatassem a participar. Então foram selecionados 3 artistas, né? A Lívia Ellen é a primeira dessa leva de selecionados. Antes teve Mazinho Jardim, que foi convidado, né? Ele gravou a sessão dele no ano passado, até já vai fazer um ano. E aí Lívia é a primeira desses artistas que foram selecionados, né? Depois dela vai ter a banda Old Stove, depois a banda 5 contra 1, 5C1 de Poções. E por último vai ser o Distintivo Blue, né? Que é convidado, autoconvite. Para fechar, que depois eu posso até explicar, né? Que deveria ter entrado na primeira temporada, acabou não dando certo, então esse ano vai pagar essa dívida. O 5 contra 1 mudou o nome? Porque, por exemplo, a gente recebeu o material e veio como 5C1, eu também dei uma ideia, eu dei uma olhada no material do Toca Autoral também, tá como 5C1. Foi uma mudança realmente de nome? Como é que funcionou isso? Como é que tá o pessoal do 5 contra 1? Bom, eles realmente decidiram mudar, né? Abreviar o nome. E eles estão na ativa desde aqueles tempos lá do que eles tempos áureos do rock and roll. No início da década de 2000, né? A banda de Poções, uma das maiores bandas de Poções. E eles estão ativos desde aquela época, eles nunca pararam, né? E aí eles se candidataram para o Toca Autoral com muita felicidade, porque além de tudo, eu sempre fui fã deles, né? E em todos os shows eles estavam sempre por aqui. Então eles são o quarto participante dessa temporada, o terceiro da leva da seleção, né? E como é que foi esse processo? Como é que você está sentindo, você que pesquisa, uhum, essa produção local, essas bandas locais que tocam algo produzido por elas mesmas, composto por elas mesmas? Como é que você tem sentido esse momento, principalmente comparado, Plácido, que eu chamei aqui de tempo áureo do rock and roll conquistense, e que também foi um período muito marcante, virava quase todo final de semana tinha algum evento ou em Conquista ou na região. Poções era uma dessas cidades também onde se realizava muitas coisas. Como é que a gente está hoje em relação à música autoral em comparação com o que a gente esteve naquele período? Hoje a gente vê, eu percebo, apesar de não estar mais assim consumindo tanto o que está sendo produzido na cena, eu percebo que hoje a gente está tendo um movimento mais de muitas bandas, mas muito cover. É isso mesmo? Como é que está esse movimento? Bom, a gente sempre teve essa ideia, né, de que no início dos anos 2000 foi o auge da cena rock, né? Muita banda, a gente não tinha nem como mensurar quantas tinham, mas a gente sempre tinha essa noção, tinha umas 20 e tantas, 30 bandas. E aí eu fiz a seleção do Toca Autoral, tivemos poucos inscritos, e não foi só voltado ao rock, claro, né? Mas logo depois eu fiquei encarregado de criar o sistema de seleção para o Agosto de Rock, que vai voltar agora, né? Depois de 21 anos. Que eu achei muito legal esse retorno. Aí, na verdade, a seleção ela foi uma versão simplificada da seleção do Toca Autoral, né? O método em si, né? Porque houve uma comissão de bandas e de de bandas, com várias pessoas de vários segmentos, mas o mecanismo em si foi criado por mim e com base na seleção do Toca Autoral. E depois eu tive um dado que me surpreendeu bastante, que tivemos mais de 50 bandas, na verdade foram 81 bandas, se eu não me engano, inscritas, e dessas 53 ou 51 eram de Vitória da Conquista. E destas, cerca de 40 são autorais. Então, numericamente, a gente está num cenário muito mais rico do que o que a gente julgava ser o mais rico. E esse foi um dos dados assim, que eu mais fiquei impressionado. E realmente, se você parar para prestar atenção nas redes sociais, nós estamos tendo aí eventos de rock praticamente todo fim de semana, às vezes mais de um no mesmo fim de semana, como era antigamente. Ainda bem que eu fiz a reserva. Olha, tudo bem que eu não estou mais consumindo tanta coisa da cena. Mas eu fico muito feliz, por um lado. Por outro, parece que está faltando canais para a gente expor tanta coisa que tem sido produzida. Sim, sim. E aí é o papel fundamental, por exemplo, da Rádio Câmara, né? Porque nessa época... Da primeira década do ano 2000, a gente tinha basicamente o Som da Tribo, né? O programa de Miguel Cortes. Saudoso Miguel Cortes. Exatamente, ele fazia esse serviço que agora a gente está fazendo aqui nesse exato momento. As outras rádios não abriam espaço para os artistas locais que não sejam do chamado regional, né? Aquela temática mais rural. Hoje a gente já tem a Rádio Câmara, tem a Rádio Wesb, tem os podcasts de entrevista, então a gente tem mais canais de contato do artista com o público. E aí cabe também aos artistas buscarem mais esses recursos, né? E essa é uma das funções do projeto Toca Autoral, com Lívia aqui, a primeira selecionada da segunda temporada, para mostrar o trabalho dela. Eu também não conheci através da seleção o material que ela enviou, e eu fiquei impressionado. Lívia, conta um pouco pra gente como é que foi essa sua chegada, como é que foi participar do Toca Autoral, pra gente poder conhecer um pouco mais de você e desse seu processo de chegada até aqui, nesse momento. Sim, Plácido conduziu tudo maravilhosamente. Foi uma grande surpresa para mim ser selecionada no Toca Autoral. Eu me inscrevi, participei da chamada e fui uma das selecionadas. A gente foi pro Memorial Regis Pacheco, fizemos um encontro lá, com eu lá como observadora. Direi Tigas e Romário estava lá presente comigo. E... levando o hip hop, né, para o Memorial Regis Pacheco. E como é que foi sua chegada na cena? Como é que você começou a se interessar pela música? Como é que a Lívia Ellen, MC, é isso? A MC Lívia Ellen? MC Lívia Ellen surgiu, né? Conta um pouco pra gente desse processo. Eu comecei muito nova ainda, em casa, com meu pai. Karaokê é o principal fonte, assim, de alegria, né? Dentro de casa até hoje, o karaokê. Meu pai sempre tocou, sempre cantou, sempre trouxe isso pra mim. Na escola também, com o FACE, né? Participei. Tinha as batalhas. O FACE é o Festival Anual da Canção Estudantil. Participei, me inscrevi, cantei uma música a capela, ganhei como melhor intérprete e quis continuar esse processo aí. Tive algumas bandas de garagem, até me encontrar dentro do rap, né? Foi com o grupo Cipa Rap, com o Mira MC e Beat Macario. Eles me convidaram para ir pro estúdio para gravar um refrão e dali saíram 3, 4, 12 faixas, que foi o álbum Enfrentando Dragões. Legal, então pelo que eu tô percebendo, nem sempre sua caminhada foi dentro da cultura hip hop, nem sempre foi cantando rap. Também teve outras linhas musicais, como é que foi isso? Verdade. Fiz alguns covers, né? O Cover Pitch foi o que a galera mais pediu. A gente lotou a casa do Underground Pub. Fiz o covers, fiz barzinhos, fiz algumas bandas de garagem, cantava axé, cantava de tudo um pouco. Sempre cantei. Tive a banda de reggae também, chamada Jane Roots. A gente fez um evento junto com a Ramanaia lá no Sabiá. Sim. E sempre cantei, sempre me envolvi assim, no meio da música. Mas o rap foi o que trouxe assim, as minhas letras pra rua, né? Mas pelo que eu percebi, sempre foi uma pegada mais urbana, né? O rock and roll... Sempre underground. E em relação ao que você ouvia, né? Porque quando a gente entende o que o artista ouve, fica mais fácil a gente entender o que é a referência, o que inspira esse artista. Conta um pouco pra gente disso aí. O que costuma tocar nesses últimos anos, quando você liga o som, bota o fone no ouvido, o que costuma estar tocando? Eu escuto muito música aleatória, muito de tudo um pouco, muito... rock, muito rap, muito reggae, muita música assim, alternativa. Adoro. De tudo um pouco. Tá certo. Plácido, conta pra gente um pouco a respeito também de como é pra você, pesquisador, tá tendo, mesmo depois de anos de pesquisa, tá encontrando novas pessoas. Você mesmo falou que conheceu Lívia através da inscrição que ela fez no projeto. E eu quero ouvir do pesquisador também como fica isso, né? Depois de tantos anos, ainda está descobrindo novos personagens dessa cena. Eu fico muito feliz por saber que, assim, eu sou da cena rock, então necessariamente eu vou ter mais conhecimento, mais possibilidades de conhecer o que está acontecendo dentro da cena rock. Para os outros cenários, eu preciso muito da ajuda das pessoas, né? Você que está escutando aí, ó, eu conheço um artista aqui que é meu amigo e tal, manda para a gente no Memória Musical do Sudoeste da Bahia, para que eu conheça, porque o projeto, ele é... A gente fala projeto, memória, pensa que é uma estrutura, mas não, só apenas eu e minha esposa fazendo isso tudo, sem apoio de ninguém. Então eu fico muito contente quando eu vejo que a arte, né, conseguiu superar o trauma da pandemia, né, que na pandemia a gente descobriu o quanto a profissão artista é frágil, né? É a primeira a ser descartada, se as pessoas estão sentindo dificuldade, sobretudo financeira, o lazer é a primeira coisa a ser cortado. E também a última a ser retomada. Então, os artistas passaram por uma situação muito dramática em 2020 a 2021. E eu fico contente de saber que as pessoas, os artistas se mantiveram em seus caminhos, né? A maioria, assim, conseguiu criar bastante coisa. A gente via muita gente criando videoclipes dentro de casa, né? Ou então à distância, um cara aqui, outro lá, em outro lugar. As lives também, foi uma coisa muito interessante. Então eu fico bem, bem feliz, porque a gente sempre fala, eu sempre repito isso, né? É um lugar comum falar, Conquista é um celeiro de grandes artistas. Verdade. A gente acaba falando isso, muita gente até de forma automática, né? O cara fala assim, Conquista é um celeiro de grandes artistas. Aí quando você vê, a pessoa não faz nada para ajudar. Tem um amigo dela que é artista e ela não nem compartilha uma coisa. E eu aí, particularmente nem gosto desse termo celeiro. Celeiro, né? Porque assim, eu não sei... para as pessoas como é o impacto desse termo, celeiro. Mas assim, quando eu penso numa fazenda e penso no celeiro, o celeiro é aquele lugar onde o que não está em uso, as pessoas pegam e acumulam ali, porque em algum momento vai precisar e vai lá, é como se fosse o chamado quartinho da bagunça. O quartinho da bagunça. De uma fazenda é o celeiro. Então, eu acho que não. Eu entendo o porquê que as pessoas usam, mas eu não concordo muito com o termo. Mas é um grande nascedouro, se a gente colocar assim, talvez. A gente, inclusive, vamos criar um termo melhor, né? Vamos criar um termo melhor. De coisa, porque o celeiro é onde a gente acumula e conquista, muito pelo contrário, aqui a gente produz coisas de muita qualidade que precisa estar rodando, inclusive. Só ter os raros. Isso. Ter mais, assim, mais uma projeção, né? Eu acho de grande importância que o conquistense conheça os autores de músicas, os cantores daqui da nossa cidade. Até porque, geralmente, e a gente batia um papo semana passada aqui, estavam aqui Dani La Sálvia e estava também Carol Ivo. Sim. Né, e a gente estava conversando a respeito disso, né, de que quando a gente ouve algo de alguém que produz aqui na nossa região, a gente percebe que a pessoa vira e mexe, está falando de algo que é um pouco da nossa realidade. E nos leva a pensar um pouco mais a respeito dessa realidade que a gente está vivendo, ter um olhar um pouco mais crítico, e muitas vezes não só esse olhar crítico, mas também de observar coisas que são muito boas e que são particularidades nossas, então vai chamando a atenção da gente para o que está mais aqui, não que a gente não pode olhar para o que está lá fora, é muito legal a gente conhecer o que está sendo produzido lá fora, a gente consumiu o que é consumido lá fora, mas a gente precisa, ao meu ver, e eu sei que tem gente que não pensa como eu, tá? Mas a gente precisa estar bem seguro com o que a gente tem aqui, para que a gente não seja simplesmente colonizado pelo que vem do Sudeste, do Sul para cá, principalmente, e da capital do estado, por exemplo, também, para que a gente também possa reforçar aquilo que é nosso e valorizar o que é produzido aqui em Conquista, em Porções, em Itambé, em Carinhanha, aqui na nossa região, na Barra do Choça. É importante também para que a gente possa ir cada vez mais reforçando esse nosso senso de pertencimento a um lugar. Que muitas vezes, inclusive em Conquista, como a gente tem muita gente de fora, sim, morando aqui, às vezes também não é muito fácil a gente ter essa reafirmação do que realmente é nosso. E daí a importância do toque autoral, né? Enfatizando o autoral, porque a gente vive, está aí completando mais ou menos uma década de uma fase muito voltada para o tributo, né? Tributo a isso, tributo aquilo, show cover. E, por exemplo, vou fazer um tributo ao Led Zeppelin. Eu estou passando uma mensagem de 40 anos atrás ou até 50 anos atrás, de um lugar que não é o meu, né? Led Zeppelin, uma banda inglesa da década de 60, 70. Então, se eu fizer um tributo a quem quer que seja, eu estou passando a mensagem dessa pessoa que eu estou homenageando, e essa pessoa às vezes vivia num contexto completamente diferente do meu. A produção autoral não, ela fala do nosso lugar. Mesmo quando ela fala do ambiente urbano, no rock and roll, no hip hop, ou então a escola de Elomar e Xangai, que fala mais da questão do rural, sempre tem aquele retrato do nosso, né? As músicas de Lívia tem uma música chamada Conca City, fala do nosso contexto, é um hip hop criado em Conquista. Então quem escutar não vai pensar que está escutando um rap de São Paulo ou dos Estados Unidos. Salve ou de pra Banca Sul. Pois é, esse é o diferencial. A música autoral é, entre aspas, o termômetro dos tempos que vivemos e do espaço que ocupamos. Essa é a importância, por isso que no projeto Toca Autoral só é aceito quem tem um trabalho próprio, ou então, por exemplo, se for uma banda e a pessoa que vai gravar a sessão não é o autor, mas está representando o trabalho de um grupo daqui da região, hein? Da região sudoeste como um todo, não só de Vitória da Conquista. Lívia, conta um pouco pra gente, pra você que está vivenciando o cenário, uma produtora desse cenário, como é que você está vendo a realidade de Conquista em relação ao que tem sido produzido, em relação a espaços para que as pessoas possam mostrar a sua arte, né? Mostrar as músicas compostas por elas mesmas. Como é que tem sido isso? Bom, a Conquista tem muitos artistas, todo mundo sabe, né? E eu vejo que falta muito espaço para que possamos reproduzir mais o que tem sido feito aqui. Tá certo. Lívia, Lívia, pelo que eu tô sabendo, Lívia, ela se sente mais à vontade. Aqui. Se sente mais à vontade cantando, se sente mais à vontade, pelo que eu percebi, no palco. Então a gente vai a um breve intervalo, no retorno. A gente quer ouvir a música de Lívia, quer colocar a Lívia para cantar um pouco pra gente aqui, pra gente conhecer também um pouco da Lívia cantora, da Lívia mostrando um pouco da sua arte. A gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você, claro, não sai daí, fica na sintonia com a gente na Rádio Câmara 90.3. Agora são 9 horas e 17 minutos. Rádio Câmara, a voz da casa do povo. Estamos de volta aqui no nosso programa Saber. Estamos recebendo Lívia Ellen, que foi uma das selecionadas do projeto Toca Autoral. E a gente falou que no retorno do bloco a gente já iria voltar com ela cantando. Então vamos ouvir Lívia Ellen cantando Psyu. Ao vivo pra Rádio Câmara, salve DJ Caboclo. Tra ta ta, tra, tra, tu ta, tu tu, tra, tra ta ta, tra, tra. Psyu, psyu, psyu, me respeite. Eu bato de frente sonhando atenta. Sempre ciente da nossa patente. É que o corre é forte, sistema é quente. Patente alto de raça, nós que toma conta da praça. É que o corre é forte, só anda pra frente. É que o corre é forte, só anda pra frente. Ia, ia, ia, chegando a mais louca. Eu tô pica, lerquina de olho vermelho. E meu buti no pé, coringa do lado. Meu aliado, suando, gastando e tirando uma panca. Segura a bronca, fumando, gastando e tirando uma panca. Segura a bronca, neguinho, tra, tá, tá. Tra, tra, ta, ta, tra, tra, tu, tra, tu, tu, tra, tra, ta, ta, tra, tra. Grava bem, certo meu passa, nada é por acaso. Me chama pro som de que nós toma conta. Eu quero o cast da house nas linhas que eu te avar. É muita treta, tá? Mas eu dou conta, rapaz, encosta na banca se for pra somar. Então pode pá que eu vou botar a firma. É forte, nós desenrola na bota do estúdio. Nós grava e nós bola na caça do cash, minha firma. Yeah. Torrando grana de chava no skunk, tacando fogo na folha da blanche. Rajadão de flash, vi no horizonte, conexão brilhar. Minha gig fazendo o que eu nunca vi antes. Segura essa banca, bronca é bomba, 7-7. Respeito o máximo, chega ou ficou, derramou feito ácido. Defumou todo o espaço. Yau, Torrando grana de chava no skunk, tacando fogo na folha da blunt, rajadão de flash, vi no horizonte, conexão brilhar. Minha gig fazendo o que eu nunca vi antes, segura essa banca, cabrão, quer bomba, 77, respeito máximo, chegou, ficou, derramam feito ácido. Defumou outro espaço. Piscio, piscio, piscio, me respeite. Eu bato de frente sonhando atenta. Sempre ciente da nossa patente. É que o corre é forte, o sistema é quente. Patente alto de raça, nós que toma conta da praça. É que o corre é forte, só anda pra frente. É que o corre é forte, só anda pra frente. Ia, ia, ia, chegando a mais louca. Tô pique alerquina de olho vermelho. Coringa do lado, meu aliado, suando, gastando e tirando uma panca. Segura a bronca, fumando, gastando e tirando uma panca. Segura a bronca, neguinho, tratatá. Yeah, Livela MC, DJ Caboclo, salve, salve, 77. Tra, tra. Conhecimento é saber. Essa foi Lívia Ellen cantando aqui ao vivo no nosso programa Saber. O nome da música, Psyu. Esse, e olha, quando já abre com esse Psyu me respeite, a gente já percebe que vem de lá uma respeita música. Respeita a mulherada, que, viu? Que pede respeito pra mulherada. Inclusive, ontem aqui na Câmara a gente teve uma sessão especial para falar dos 18 anos. Da Lei Maria da Penha. E quando a gente fala da Lei Maria da Penha, a gente pensa, lembra logo das questões de violência e essas investidas ousadas demais nas ruas, elas também são uma forma de violência. E é importante a gente destacar isso. E é bom que a gente tenha uma música, uma mulher falando um pouco mais disso, para que a gente possa entender um pouco mais. Como é que é essa relação na cena musical? Você percebe um olhar diferente para a mulher também? Como é que tem sido isso para você? Na verdade, tem poucas meninas ainda representando o rap na cidade. Mas a gente tem que dar continuidade aí contra o machismo, porque é difícil, né? É difícil viver um dia a dia onde olhares e a violência ainda é tão, tão forte assim na sociedade. Certo. E como é que tem sido assim, o diálogo, né? Porque, assim, infelizmente, ainda há uma cultura, né? de machismo sendo imposta contra todos, na verdade, que o machismo acaba atingindo todo mundo, mas eu penso que de forma mais intensa atinge as mulheres, né? Como é que tem sido esse diálogo com as outras pessoas da cena, com produtores, com colegas compositores, com o pessoal que está subindo no palco? Como é que tem sido? Você consegue perceber essa abertura, essa disposição para sentar, ouvir e buscar mudar alguma coisa no próprio comportamento? Ainda não, né? É importante a gente ter essa reflexão é importante de ser feita. E eu não sei se Plácido tem alguma reflexão nesse sentido, desse olhar para a cena também. Como é que você tem visto isso, Plácido? Pode falar também. Na verdade, ontem tivemos uma reunião com as meninas. Está sendo articulado a Frente Nacional, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop da região sudoeste. As meninas estão se articulando justamente para manter esse contato entre nós, mulheres, para que essa conversa venha mais à tona, né? E trazer mais visibilidade para as meninas da cultura. Na cultura. Tá certo. Eu puxei para Plácido porque eu percebi que, e nem sempre é muito confortável comentar isso. Me pareceu que você não estava muito confortável para falar especificamente do que eu perguntei, por isso que eu fiz essa, que eu puxei de volta e trouxe para Plácido também comentar. Mas Plácido, se você quiser falar alguma coisa a respeito. Não, a sociedade tem vários problemas, né? Esse é um dos problemas mais sérios que a gente tem, e esse é o papel da arte, né? Ela é uma forma de jogar as cartas na mesa, falar para todo mundo que isso acontece, que isso é um problema e que isso deve ser resolvido. Então a arte é uma das formas de se fazer isso, né? A letra de Lívia, por exemplo, alguém está escutando aí, alguma menina que talvez passe por alguma situação complicada, e às vezes a letra dela inspira ela a tomar alguma atitude para poder resolver o problema, ou inspiram, como ela falou, né? Não se calar, um grupo, como ela falou, o grupo das meninas do hip hop, é através da arte, né? Essa é a função da arte, é expressar o que as pessoas estão sentindo, modificar o que tem que ser modificado, reforçar o que tem que ser reforçado, né? Tá certo. Lívia, como é que você tem se inspirado, né? Porque a cultura hip hop tá bastante voltada, né, para esse olhar mais social mesmo, do dia a dia, um olhar que muitas vezes não é evidenciado. Mais uma vez é colocado à margem, né? E eu gostaria de saber, e para você, como é o seu foco de inspiração? Como é que funciona o seu processo de inspiração, né? Para que você costuma fazer como muitos fazem, de improviso e de repente sai, você senta, começa a pensar, ou acontece das duas formas? Como é o seu processo de composição? Eu não faço freestyle, né? O meu processo de composição é mais da inspiração, de ouvir alguma coisa, ou na rádio, na TV, ou de ler alguma coisa, de me inspirar e de dar continuidade naquilo ali, nas letras, e ir fazendo as rimas. E eu sou mãe, né? Eu sou mãe solo, já passei por algumas situações, eu pego e tento trazer isso para as letras sempre. Em relação a isso, do ser mãe solo, de buscar trazer essa vivência para as letras, tem algum momento em que você costuma se inspirar mais, ou não, vem de forma mais natural, você consegue simplesmente falar, vou sentar aqui, quero fazer uma música para lançar daqui a algum tempo? Como é isso para você? O bloco de notas está aqui abarrotado de letra, né, para trabalhar, e eu estou sempre buscando assim inspiração, mas vai mais no intuitivo mesmo. Mais no intuitivo, de ouvir alguma coisa, de falar isso aqui combina, e fazendo as rimas e montando, né, os parágrafos. Deixa eu aproveitar também te perguntar, eu vi que você tem vários vídeos de músicas com parcerias, né? Inclusive algumas músicas que estão no toque autoral, você canta a sua parte, mas as versões gravadas anteriormente tem você e outras pessoas, né? Alguns só meninas e tal. Como funciona a criação dessas músicas? Fala assim, ó, o beat é esse, cada um faz sua parte, como é que é? O tema é esse? Eu tenho realmente curiosidade. A maioria veio realmente de parcerias, né? Parceria com os produtores aí da cidade e os MCs também, que tem a galera da cena. Armaria, galera, eu sou muito fã mesmo aí da galera. Mas é sempre muito natural, sempre muito natural. A gente pega um beat, escreve e vai. Não tem muito segredo não, porque é muito intuitivo, é muito natural para quem faz esse trabalho, para o MC, né, escrever e cantar. Lívia, é impressão minha ou dentro da cultura dos MCs, dentro da cultura do rap, o autoral é mais valorizado, inclusive nessa cena mais local? Como é isso? Com certeza. Tem as batalhas, né? As batalhas de rap que os meninos fazem freestyle. Então é que, tudo novo. Numa cultura que é como se fosse o repente para quem tem aquela cultura, isso, da viola e tal. Exatamente. No caso do rap, a chamada batalha. De chamada freestyle. Batalha. Dentro de qualquer ritmo eles estão desenvolvendo, né? Todo final de semana tem batalha, tá tendo seleção para regional também. Onde acontecem essas batalhas aqui em Conquista e quando elas acontecem? Sábado e domingo, nas praças, no ginásio, e tem a Revolução no todo domingo na Praça do Boneco, e a New Street todo sábado no ginásio. Quais são os horários? Porque muita gente, às vezes, curte alguma coisa, mas não sabe que tem uma cena local acontecendo. Verdade. Eu, no início da minha adolescência, por exemplo, eu sempre gostei de ouvir uma guitarra, uma coisa, mas não sabia muito em que momento as coisas aconteciam, até que a gente vai crescendo, vai conhecendo um pouco mais, vai pesquisando um pouco. Então aquela pessoa que está ouvindo a gente, que curte rap, mas que não sabe onde o horário que esses locais estão acontecendo, dá uma passadinha, que é para as pessoas saberem, ouvir e querer assim, participar. Como ele falou, né? No rock a gente ia para os shows geralmente você pagava o ingresso para entrar. Aí você falou, por exemplo, das batalhas na Praça do Boneco. No toque autoral você também falou do que aconteceu na 9 de novembro. Então é assim, uma pessoa que chegar na praça vai ver aquele monte de gente e pode simplesmente chegar perto. Só chegar, só encostar. A Chapa House não existe mais, né? Ficou pra história. E, mas tem a Batalha Revolução, acho que ela acontece às 4 horas todo domingo. A New Street, tem o Slam e a New Street todo sábado no ginásio, também da tarde para a noite, assim, da 4 às 7 horas. Agora, a cena dos MCs de batalha também é totalmente diferente da cena dos MCs que compõem aqui. Porque eu mesmo, como MC que componho, que escrevo, que lanço as músicas, eu não batalho, os meninos já sabem. Não me bota meu nome aí, não, que eu não sei batalhar. Senão eu vou passar a vergonha. Mas é isso, é outra cena também. É porque a gente, às vezes, por desconhecimento, coloca tudo numa caixinha só. Sim. E não é. Como é que é essa divisão interna de cenas dentro da cultura hip hop? Você pode falar um pouco pra gente a respeito disso? Os MCs... Rapaz, como dizer, pra mim mesmo que escrevo, eu tá no palco, eu tá lançando músicas, tá gravando clipe, é diferente, né? Os meninos que batalham, eles têm a cena diferente, eu não sei como desenvolver muito, mas... Eles se preparam para o improviso mesmo. Eles mandam mesmo, assim, com qualquer tema. Na verdade, as batalhas é de sangue, né? Uhum. A maioria das batalhas é de sangue. Mas dentro de alguns eventos tem as batalhas com temas também. Aí desenvolve um tema, eles lançam. O que seria a batalha de sangue? De sangue é um contra o outro mesmo. Uhum. Um contra o outro. Valia a gente trazer um pessoal para fazer aqui ao vivo, né? Seria bem interessante. Se não se matarem na rua, se mata na letra, né? É tipo isso. É tipo assim, é um conflito que não é exatamente a violência, né? Eles não entram em confronto físico. É uma boa forma, já diminui o impacto do conflito. E assim, que resolver os problemas nas batalhas. Não é? Fica bem melhor. Eu, particularmente, acho que pela paz a gente consegue resolver as coisas com mais tranquilidade. E é uma batalha que no final todo mundo cresce, né? Porque a cada vez que você faz um trabalho desse de improviso, você exercita e sai de lá, né? Melhor do que quando chegou. Os dois, né? É uma ótima ideia, trazer os meninos aí pra... pra batalhar fazer uma batalha. E trocar uma ideia com o público, porque queira ou não, o público que ouve rádio, geralmente, até pela falta de espaço pro rap, pra cultura hip hop... nas rádios, né? São pessoas que geralmente, quem está ouvindo rádio geralmente não está inserido nesse contexto, muitas vezes não ouve, pelo menos não nas rádios, o rap. E aí eu, por exemplo, conheço muito pouco de rap, para não dizer que não conheço nada. Mas claro que já ouvi Racionais, já ouvi 509E, já ouvi alguma coisa de Sabotagem, RZO. Mas também RZO também. E só que assim, são bandas que foram inseridas. É um contexto também. RZO, por exemplo, participa do acústico do Charlie Brown, na MTV. É a raiz do rap. Então entraram, conseguiram furar um pouco a bolha. Mas existe muito mais coisa sendo feita, não só no eixo Rio-São Paulo, mas também aqui no Nordeste. A gente percebe, o que eu tenho percebido é que muita coisa tem sido produzida aqui também. Mas existe uma prioridade, vamos dizer assim, o Sudeste hoje tem produzido algo mais, ou simplesmente eles estão, né, por estarem há mais tempo produzindo, estão em um patamar diferente? Como é que vocês veem isso? Eu acho que é mais questão de investimentos mesmo, investimentos e de visibilidade, porque aqui tem muitos artistas bons, muitos. Nilhéus tem muitos artistas bons. A Bahia, no Nordeste, tem muitos artistas. E a galera nova aí também da cena nacional, a galera tá num patamar avançadíssimo. Em relação ao que é produzido aqui no Nordeste, você poderia citar alguns nomes? O que te faz parar mais, escutar? O que você tem ouvido que é produzido aqui no nosso Nordeste? Rapaz, em Ilhéus tem um mano chamado Billy Fett, o cara tá brocando demais, velho. Ele acabou de gravar um clipe de lançar que tá incrível. Tá na pegada, assim, muito avançada mesmo. Billy é brabo. E o que tem faltado, na sua opinião, para que a cena possa se desenvolver um pouco mais? Para que as pessoas possam conhecer? Porque, por exemplo, você tá falando de um artista de Ilhéus, O que está faltando, por exemplo, para que haja um intercâmbio mais intenso, para que quem está lá em Ilhéus também possa ouvir um pouco mais do que está sendo tocado aqui em Conquista e a gente também ouvir um pouco mais do que está sendo produzido lá e que a cena se amplie e se desenvolva? O que tem faltado? Porque quando a gente fala de investimento, fica parecendo que também é simplesmente pegar o dinheiro e colocar lá, e não é isso, né? Tem toda uma estrutura que precisa ser criada. Como é que você acha que algo pode ser feito para valorizar mais um pouco do cenário? Eu acho que na questão do espaço mesmo, trazer mais eventos, trazer mais artistas. Acho que os eventos, né, que dê a possibilidade do artista mostrar o seu trabalho, acho que é o que mais a gente precisa, assim. Eventos que sejam maiores, né, eventos de grande porte, que o que a gente tem feito aqui na cidade, né, já é algo grande, mas se for ver esses grandes festivais que dá a possibilidade para o artista realmente, né, levar o seu trabalho para fora, eu acho que é o que mais falta, assim. Ou para dentro também. no caso que mais... você fala de eventos de grande porte, aqueles eventos que atraem mais pessoas, que destaquem, inclusive, grandes nomes, para que as pessoas possam vir ouvir e a partir daí desperte interesse pelo que está sendo produzido mais aqui na região, entendi correto? Isso, é isso mesmo. Plácido, dentro dessa sua experiência, inclusive com o próprio cenário, pela própria cena rock, com o que foi feito, e queira ou não, a cena rock, ela conseguiu um desenvolvimento e uma penetração entre as pessoas da cidade, que eu particularmente considero que conseguiu ampliar um pouco mais do que o rap conseguiu até aqui. Dentro do que você observa do que foi feito pode ser feito a partir de hoje, principalmente com essa digitalização das mídias, como é que você percebe que é possível agir para fortalecer a cena do rap em Conquista e aqui na Bahia como um todo? Bom, eu também concordo com essa questão de ocupação de espaços, né? Não por acaso a gente escolheu a Casa Memorial Regis Pacheco, né, como cenário, né? No toque autoral, o cenário também é um personagem. E geralmente a gente tem essa ideia de escolher espaços simbólicos, né, culturalmente para a cidade. Então, no toque autoral, Lívia levou o hip hop, a cena hip hop, para dentro de uma das casas mais tradicionais e nobres da história da nossa cidade, né, a casa do governador Regis Pacheco. Essa é uma iniciativa, trabalho de formiguinha, mas a gente pode, tem que pensar, por exemplo, o hip hop fazer parte dos eventos de Natal, né, que são até de tamanho grande, assim, comparando. Ocupar espaços urbanos. Então, tem que o poder público também ficar atento às manifestações culturais e os equipamentos que estão disponíveis, né, que a gente não pode pensar, aquilo ali não é lugar disso, aquilo ali não é lugar daquilo, é lugar para tal coisa. A Casa Regis é lugar só de tocar violoncelo? Não. Teve um DJ e um MC, né? E teve rock and roll também, num lugar todo clássico, né? Estilo clássico, piso de madeira, você não imagina. Então a ideia é realmente quebrar esses conceitos que não tem realmente muito fundamento. Então é isso, toda cena tem que usar os recursos disponíveis, né? A internet é um ótimo recurso que qualquer pessoa consegue, com um pouco de esforço, colocar seu trabalho para ser visto, mas também a sociedade, né? Então, como eu disse no início, você conhece tem um amigo que é artista, que não custa nada você compartilhar o material que ele manda de vez em quando, né? Você não precisa também virar um spammer, mas não custa nada você ajudar a cultura da sua região, né? Só de ir lá no Spotify, no artista que você já conhece, clicar ali em seguir, já tá... Seguir, escutar, ah, eu vou ver, eu conheço fulano aqui, ele tem música, mandou um link do Spotify, eu uso o Spotify, por que não? Pelo menos experimentar, deixa eu ouvir o que ele fez aqui, pra ver se eu gosto, porque geralmente a pessoa tem uma rejeição automática, né? Ela nem sabe o que está vindo, mas já rejeita. Então, assim, tem que valorizar a cultura. É uma frase muito vaga. Valorizar a cultura significa arregaçar as mangas de alguma forma e fazer alguma coisa. E essa coisa pode ser desde um grande empresário patrocinar um evento, uma coisa, por exemplo, as batalhas do hip hop. Poderia muito bem ter um apoio do empresariado para poder ter uma estrutura melhor, conseguir um equipamento legal de som, ajudar os DJs, olha o que vocês estão precisando aí, seu equipamento está defasado, está quebrado, vamos consertar a sua picape e tal. Essas coisas existem, essas demandas existem. E aí cada um, dentro da sua possibilidade, é capaz de ajudar de alguma forma, né? Ah, eu não tenho dinheiro para nada, mas você tem um Instagram, então compartilha. Isso aí já ajuda muito, já leva o nome daquele artista daqui da região para ser visto por mais pessoas, pelos seus próprios amigos. Essas são pequenas atitudes, né? Cada um dentro da sua possibilidade, claro. E quando receber de um colega artista, de um amigo artista, um link do YouTube... Vai lá, assiste o vídeo, aquele vídeo, porque você assistiu, o YouTube já facilita para o YouTube. Ensinar o algoritmo, né? Distribuir aquele produto para mais pessoas. Vai lá no joinha, clica. Uhum. E a gente sempre vê nos canais do YouTube, né, as pessoas pedindo para clicar, para compartilhar, para começar a seguir. Não é à toa, né? Porque tem uma estrutura de algoritmo. Sim. Tem um estudo de algoritmo que favorece quem tem mais curtida, quem tem mais views. E é uma das principais formas de ajudar um artista é consumindo aquilo que o artista produz. Ou pelo menos experimentando. Ah, eu tentei ali, vou ouvir a Distintivo Blue. Ah, não gostei não, mas pelo menos você escutou uma música para você decidir se você gosta ou não. Né? Gostar ou não é de cada um, ninguém vai questionar isso. Mas pelo menos se permita ter algum contato com isso. E repasse, nem que seja para uma pessoa que seja, mas já ajuda, já é uma força que o artista recebe. Eu estava falando ontem com ela lá. Ela perguntou se eu estava surpresa, né, com o resultado. Eu falei que eu estava muito feliz e que o Toque Autoral, apesar de a gente estar levando músicas que já estão lançadas, ele está vindo com uma nova roupagem, né? Ainda mais num lugar onde a galera não está acostumada a ver o hip hop. Muito disso, você acha que é muito disso de a pessoa não estar acostumada a ouvir o hip hop também? Quando a gente fala também de ocupar espaço, talvez esteja também muito ligado que, infelizmente, são espaços em que a gente vê pouco as pessoas ainda indo muito pouco, frequentando pouco esses lugares. Se a gente for observar, tem lugares em Conquista em que você vai e você vê sempre as mesmas pessoas, e é importante que a cidade passe a ir a esses lugares. A Casa Glauber, por exemplo, é um espaço que eu acho que Conquista ainda usa muito pouco. Conquista, sim, como um todo. E isso aí se reflete em todas as camadas, né? Tanto em quem mora mais aqui próximo do centro, nos bairros mais próximos do centro, os chamados bairros mais nobres, quanto da turma que está na área mais periférica. E é importante que a gente leve as pessoas para ocuparem esses espaços, para conhecerem esses espaços. Porque eu não sei, mas as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, talvez sejam poucas as pessoas que já tenham ido até a Praça Tancredo Neves e entrado no Memorial Regis Pacheco. Fica ali do lado da catedral. E a gente precisa também, nesse aspecto, estimular esse consumo dessa cultura, né? De frequentar espaços de museu, de frequentar espaços icônicos, como diz Plácido. Icônico, simbólico. De chegarem nesses espaços e sentirem, poxa, isso aqui também é meu. E sentir que isso é seu, isso vai fazer com que ocupar, essa pessoa, né, cuide um pouco mais, de que essa pessoa pense ao realizar um evento. Sinta pelo menos vontade. Poxa, eu tenho vontade de um dia tocar minha música nesse lugar. Isso é importante, né? Essa sensação de propriedade, né? Isso é de todo mundo e é de todo mundo porque também é meu. E talvez seja por isso que as pessoas ainda estejam tão, tão distantes disso. Quebrar aquela ideia. E uma das formas, inclusive, da gente estimular isso, desculpa, Plácido, eu penso que é importante que a gente faça algum esforço para que a gente tenha esses espaços abertos fora do horário comercial também nos finais de semana, que é quando as pessoas... A maioria das pessoas, inclusive, que no horário comercial estão trabalhando, porque Conquista é uma cidade em que muita gente trabalha no comércio e no setor de serviços, para que as pessoas também possam ter tempo para ir visitar, que muitas vezes a gente cobra das pessoas de irem aos lugares, mas a gente precisa entender por que elas não vão. Uhum. E eu tenho certeza que muita gente não vai, porque às vezes até vai na Praça Tancredo Neves no sábado à tarde, mas chega lá e encontra muitos desses espaços com as portas fechadas, porque muitas vezes... o recurso que tem não permite pagar uma hora extra, não permite pagar que uma pessoa fique naquele espaço também no final de semana e fora do horário comercial. E é importante a gente também ir em busca disso, né? De mais recurso para a cultura como um todo, né? Não só em Conquista, mas nos espaços do Estado, nos espaços mantidos pelo governo federal, para que a gente tenha mais acesso, né? Facilite o acesso das pessoas a esses espaços. Quebrar também aquela ideia que é tácita, né? De que o que é público não é de ninguém. Na verdade, o que é público é de todo mundo. E então, é de responsabilidade de todo mundo também. Inclusive isso, de responsabilidade. Então, você prestar atenção nos espaços públicos e considerar como seus, porque você paga por eles, né? Todo mundo que paga imposto financia tudo que existe. E todo mundo paga imposto. Pois é, todo mundo que paga imposto, ou seja, todo mundo, até a criança que vai comprar uma bala, está pagando imposto, né? E esse imposto é o que faz o equipamento público, né? A praça pública. Então, quando você vê alguém depredando patrimônio público, você faça alguma coisa, ou chame a polícia, ou se for uma, se você mesmo puder, dar uma bronca na pessoa, o que puder, sem correr riscos, claro. E cobrar também, né? Por exemplo, a pessoa vê aí, o Teatro Carlos de Alvar está fechado, aí a pessoa só ouve falar, isso não me interessa. Como não interessa? É seu dinheiro ali sendo desperdiçado com equipamento público fechado, né? A Casa Glauber, a mesma coisa. A maioria das pessoas nunca entrou lá, eu acho que eu nunca entrei, talvez eu tenha entrado quando era criança. A Casa Glauber é aquela casa que tem instruído no cruzamento, onde tem a casa que era de Glauber, você sai da Lauro de Freitas. Aí tem ali, se não me engano, uma loja de produto de acampamento, tal, Casa Maia. Isso. E é aquela casa ali que você sai de frente, tá no ônibus, sai do terminal, vai pra UESB. O ônibus dobra ali, aquela casa, onde fica o semáforo, naquela casa nasceu o Glauber Rocha. Isso. Né? E a gente precisa realmente. Carlos Jeová também está fechado lá. Carlos Jeová, sim, Madrigal, desculpa, é tudo equipamento nosso. Então, você tem que, nesse momento, tratar como se fosse uma coisa privada sua, entre aspas, no sentido que você tem que cobrar que ela esteja funcionando, aberta, disponível. E também, assim, eu sempre falo, cobrar do poder público, porque a gente paga. Mas a iniciativa privada também, ela tem que ter a consciência de que ela não existe apenas para gerar lucro para si mesma. Ela tem que também pensar que ela vive numa sociedade. Então, você, empresário, que só pensa nisso, que acha que isso não é problema seu, você também tem. Todas as pessoas têm a obrigação de pensar no coletivo, né? Então, se você tem recursos, por que não ajudar alguma instituição, alguma coisa que você consiga devolver algo para a sociedade e não pensar apenas na questão do lucro seco, né? Porque todo mundo vive na sociedade. Você que tem a maior empresa de Conquista e você que não tem nenhuma casa para morar. Todos nós vivemos no mesmo ambiente e todos nós temos o mesmo nível de responsabilidade, de comprometimento com a nossa sociedade. Alguns têm capacidade de fazer mais coisas do que outras. Então, cada um dentro do seu, né? Da sua possibilidade, contribuir para a sociedade. Todo mundo ganha. E, Plácido, uma das coisas que você falou, assim, da questão do lucro, mas, assim, não é um investimento perdido. Porque, por exemplo, uma loja que venda produtos voltado mesmo para a cultura hip hop, né? Uma loja de roupa, uma loja de skate, está presente durante um evento lá no ginásio de esportes Ralph Herraes, por exemplo. Até do ponto de vista da publicidade, do marketing. Isso, temos a galera da UFA, a galera da FLUC aí, que está fazendo um trabalho incrível aí com a Street. Então, assim, as pessoas, os empresários, eles podem fazer um estudo do público deles, que espaços o meu público específico, né, frequenta, do que meu público gosta. Uhum. Poxa, pelo que eu estou percebendo aqui, meu público gosta desse tipo de evento. Então, é interessante para mim estar presente nesses eventos. E me parece que o empresariado local, daqui da nossa cidade, está começando a perceber a importância disso, de não estar do lado do cliente só na hora que o cliente resolve comprar. Estar ao lado dele também é importante nesse momento. Mas é importante tá se fazendo presente também em outros momentos, criando uma cultura relacionada àquela marca. Aí a gente tá falando de relacionada àquela loja, enfim. E é importante ter essa atenção, porque às vezes é um mercado que a própria empresa não está explorando e que pode gerar, inclusive, mais lucro para aquela empresa fazer um investimento que é algo menos. Menos direto, mas com certeza ela vai fortalecer a marca dela na cabeça do público que já é dela, que vai estimular a comprar mais e logo vai gerar mais lucro, né? Porque as pessoas vão consumir. A empresa, o empresário, eu sei disso, o empresário gera emprego, gera, faz a economia circular, isso aí não é novidade para ninguém, que um empresário abrir um mercado num bairro, ele movimenta, ele gera emprego para as pessoas, ele leva produtos, ele faz o dinheiro circular, ele colabora, claro. Mas também existem, por exemplo, mecanismos de incentivo fiscal, da mesma forma que você trabalha, em vez de você simplesmente pagar o seu imposto daquela forma mais simples, você pode pegar uma parte dessa de acordo com a lei e apoiar uma iniciativa cultural ou uma casa de caridade, alguma coisa assim. Então, assim, você consegue, sem muito esforço, sem um dinheiro que você já iria pagar de imposto para o Estado, você ajudar uma iniciativa como essa. Então, é só uma questão de iniciativa mesmo, é pensar criativamente, olha, o que, é que eu posso fazer aqui para ajudar melhor a minha sociedade, né? Porque já todo empresário já ajuda naturalmente, porque ele faz a economia funcionar. Mas tem sempre algo mais que a gente pode fazer. E é isso que eu sempre bato na tecla. O Estado é importante, mas ele não deve ter o monopólio da iniciativa. A iniciativa privada também. E é, o toque autoral, inclusive, é, de certa forma, a iniciativa privada fazendo algo. Você porque eu não sou diretamente lucro, né? Mas é iniciativa privada. Eu não sou membro do Estado, eu não sou funcionário público, não sou nada. Não existe dinheiro público no toque autoral. É uma coisa que é financiada por mim mesmo. Então, poderia se enquadrar em iniciativa privada. Estamos fazendo algo. Por que você que tem mais capacidade de fazer coisas do que eu não poderia também? Não, o corre independente, né? Exatamente. Tá certo. Olha, agora são 9h50, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Livielen cantando pra gente. A gente vai ver uma música aqui pra você tocar. Beleza. Pra, antes do final, nosso programa vai até 10 horas, mas antes disso tem mais Livielen aqui pra gente. A gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rádio Câmara, Vitória da Conquista. Agora são 9h54. Eu disse que no retorno a gente teria mais um pouco de Livia Ellen. E ela canta aqui agora pra gente, New Day. Vamos ouvir New Day aqui com Livia Ellen ao vivo no nosso programa Saber. Yeah, Cipa Rap. Album Enfrentando Dragões. Que se quis, bem que me quero. Me descobri na vida, encontrar o que eu espero. Na emissidão do universo me entrego. Percorro anos luz só com meu corpo etéreo. Bem que se quis, bem que me quero. Me descobri na vida, encontrar o que eu espero. Na emissidão do universo me entrego. Percorro anos luz e começa um novo dia, eu não acostumo com a rotina, com toda a patifaria que é explorada pela mídia. Praticando alquimia pra cuidar da minha família, eu coloco a minha alma. Hip hop nas escolas com projeto pé na porta, mas sem aumentar a nota que a merenda foi embora. Vivendo a realidade, buscando a sagacidade, elevando meu espírito. Ligeiro com os covardes, com quem fecha de verdade. Acordado nesse sonho, eu fiz virar realidade. Se esse aqui é um ano lírico, com nós é sem massagem. E o segredo do jogo é cada um fazer sua parte. Bem que se quis, bem que me quero. Me descobri na vida, encontrar o que eu espero. Na imensidão do universo me entrego. Percorro anos luz só com meu corpo etéreo. Bem que se quis, bem que me quero. Me descobri na vida, encontrar o que eu espero. Na imensidão do universo me entrego. Percorro anos luz. Nós tá chegando e botando mesmo pra fazer. Contrariando quem sempre fez tudo pra gente perder. Mas quem diria, quem imaginaria um dia? Otário é quem achou que a gente não conseguiria. Quantas vezes as coisas estiveram fora do alcance. Quantas vezes eu chorei pedindo uma revanche. Correndo atrás de trampo sem ter um didim pro lanche. E as contas me atropelando tipo uma avalanche. Eu vi o lobo vestido na pele de um cordeiro. E o mata-mata só pra ver quem vai chegar primeiro. O choro da criança que fora iludida. O que é preciso pra mudar, a melhora vem de dentro. Tô aprendendo com o tempo e a cada momento. Buscar no imaginário tudo que é necessário para o seu aprendizado, pra não ficar atrasado. Existe algo invisível, impalpável, que é preciso adivinhar, sentir, expressar, e que não tá escrito. Assim me sinto vivo, força que me levanta, me tira do conflito. Bem que se quis, bem que me quero, me descobrir na vida, encontrar o que eu espero. Na imensidão do universo me entrego, percorro anos luz só com meu corpo etéreo. Bem que se quis, bem que me quero, me descobrir na vida, encontrar o que eu espero. É messidão do universo, me entrego, percorro anos luz. Bem que se quis, bem que me quero, bem que me quero, bem que me quero, bem que me quero, que me quero, bem que se quis. Conhecimento é saber. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa Saber, agora são 9h58. Lívia me disse, olha, eu quero mandar um salve antes da gente encerrar o programa. Lívia, fica à vontade. Obrigada, espaço Guilherme. É nosso. Eu quero deixar um salve pra galera da Associação do Hip Hop VDC. Em novembro vai ter o festival. Vai trazer a galera de fora aí também da região para movimentar. Provavelmente vai ser no Centro de Cultura, igual no ano passado, com break, todos os elementos, né, do hip hop, break, uhum, o grafite, DJs, MCs, batalha, tudo mais. Um salve pra galera da ABC, Associação de Artistas da Barra do Choça. Dia 11, domingo agora, a gente vai ter um evento lá. Eu vou estar lá cantando junto com Dom José, Missário Rael, Cid Louco, DJ Lirou. Vai ter batalhas comemorando os 50 anos da cultura hip hop. Um salve aí pra Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. As meninas do Sudoeste, como eu falei mais cedo, estão se articulando, né, para trazer mais visibilidade às artistas da região de Conquista, contra o machismo, a violência, né, igualdade de gênero. E trazer essa representatividade aí, conversas, né, para uma representatividade da força feminina. Um beijo para minha mãe. Um abraço aí para Romários e para Tigas, que está fechado aí comigo. E um salve aí para a galera do Agosto do Rock, né, dia 31. Vamos estar lá no palco do Agosto do Rock, levando você vai também. Lá no Agosto do Rock. Exatamente. Eu fui uma das MCs selecionadas para estar no palco do Agosto do Rock, no palco principal. E no sábado a gente vai estar lá, levando, fazendo a sonzeira, né? Eu e DJ Tigas. Romário, na contenção. Tá certo. Lívia, olha, um grande abraço pra você. Seja bem-vinda. E saiba, as portas aqui estão sempre abertas. Precisou divulgar alguma coisa, algum evento, conto com o espaço aqui da Rádio Câmara. O espaço do nosso programa Saber está sempre aberto para que a gente possa dar o nosso apoio dentro do que está ao nosso alcance para a cena e para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. A gente agradece também. A você, Plácido, pela abertura, por trazer o projeto, mostrar pra gente, e também conte sempre com o nosso apoio aqui para divulgar. Inclusive, já tem vídeo de Lívia Ellen lá no canal do YouTube do Toca Autoral, né? Do projeto de vocês. Fica à vontade para divulgar e divulgar os dias de divulgação de vídeos dos selecionados do Toca Autoral também. Bom, eu que agradeço o espaço que a Rádio Câmara sempre fornece pra gente. E também mandar um abraço pra Eulá, né? Eulá, ela também participou da seleção, só que ela escolheu se candidatar como observadora. É um caráter mais educativo, mais pedagógico do Toca Autoral, que foi possibilitar que pessoas se inscrevessem para observar mesmo de perto todo o andamento, mesmo que não tenha relação com a música, a pessoa só tiver simples curiosidade ou realmente vontade de aprender. Exatamente, ela estaria aqui com a gente também, mas não conseguiu vir, mas está em casa escutando, então um abraço para eu lá. E é isso, como você falou, todo mês de agosto é um mês dedicado para a Lívia, e a gente faz lançamentos todas as segundas e sextas-feiras ao meio-dia. Tem uma fase de lançar as músicas em vídeo, né? São 6 músicas, e depois aí já tem o lançamento do EP nas plataformas de música. Então tem um cronograma todo certinho, sempre segundas e sextas-feiras, e geralmente na última semana também tem um lançamento na quarta-feira. Então mês passado a gente teve todo com Mazinho Jardim, né? fundador da antiga banda SS433. O material que ele lançou já está todo completo, tanto no site do Memória Musical Sudoeste da Bahia, quanto no nosso canal no YouTube, que é sempre nas redes sociais, arroba Memória Sudoeste. Lá tem todas as músicas separadas e também tem o vídeo, o episódio completo, que também a gente grava falas, né? Com a pessoa contando sua própria história e explicando cada uma das músicas. Então, o material lá de Mazinho já está todo disponível. E o de Lívia já está na segunda semana. Amanhã, inclusive, vai ser lançado ao meio-dia o vídeo da música Psyll, né? Que ela cantou aqui ao vivo. Foi a primeira pra gente. Então, amanhã é o dia que vai sair a música Psyll. E vai ficar saindo até o final do mês, sempre segunda e sexta-feira, ao meio-dia. Ou no YouTube, ou no site, aí a gente vai avisando também. Quem quiser acessar o canal, começar a seguir, novamente, procura como no YouTube? No YouTube é .com/@memoriasudoeste. No Instagram também é @memoriasudoeste, Twitter e tal. E tem o site, né? memoria.distintivoblue.com. No Instagram tem o link do Linktree, né? Que é um lugar onde se reúnem vários links. Então tem do site, tem da Zine, né? Que é um outro subprojeto também do Memória Sudoeste. E mês que vem vai ser a banda Old Stove, né? Que é também o mesmo processo, o mês inteiro, segunda e sexta. E depois, em novembro, já vai ser a banda 5C1. Aliás, outubro, e novembro vai ser Distintivo Blue. Então é um projeto que dura o ano inteiro, né? Tem a parte de bastidores, a gente já está na parte de publicações, vai até o final do ano mesmo. Até dezembro vai ter material sendo lançado, sempre às segundas e sextas-feiras. E sempre de graça, não só para o público, mas também para os artistas, né? Você que é artista, ano que vem vai ter seleção de novo, você nunca vai ter que pagar taxa de nada para poder participar de nada do Memória Sudoeste, não só o toque autoral. Nunca a gente vai cobrar. Nem do artista para poder fazer parte e nem do público para poder ter acesso. Esse é uma das máximas do projeto. Indico demais, viu? Beleza, um abraço. Uma oportunidade aí para a galera que quer aparecer mais na cena. E eu só quero deixar aqui meu canal aqui também, Lívia Ellen, em todas as plataformas. E no Instagram, @LiviaEllen.mc. Tamo junto, família. Muito obrigada. Pronto, repete, porque teve gente que não conseguiu anotar. E a Lívia Ellen com um L só, com dois L's? Explica aí pra todo mundo. Dois L's, Lívia Ellen, no YouTube, em todas as plataformas. E no Instagram, LiviaEllen.mc. Tá certo. Gente, ó, um grande abraço pra vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Marcelo Guerra, ultrapassei 4 minutos do seu horário aqui, mas já tô liberando o estúdio, meu amigo. Grande abraço para você. Você fica com o Marcelo Guerra, que está chegando aí com o Estação Câmara. Nosso programa Saber volta amanhã, se o nosso bom Deus permitir.